Cantem bem forte. E você? É primavera. Te amo. É primavera. Canta aí, Carlinhos, canta aí, cara. Te amo. É meu amor. Beleza, beleza. Trago esta roupa. Para te dar meu amor. Hoje o céu está sorrindo. Faz chuva. Hoje o céu é primavera. Faz chuva. É primavera. Beleza. Beleza.